Vai bater a 3 do linha espial, 1-9-2-4. Bom, 3-2-2, filha 04. Gol 328, aproxima a Juliette. Juliette, portão 04, gol no 328. Juliette, 4, 328. Salvador, Armeia 723, ponto de espera 90, pronto. Gente, número 2, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Quebec, frequência livre para coordenação. Aprovado nível 200, decola da pista 10 no perfil de saída Arbor Elefa, após direto, transponder 5404, controle 120, decimal 80. Controlando 208, transponder 5404. M6315, mantém o perfil de chegada, o senhor número 3 na aproximação. Velocidade recomendada, alguma coisa? Mantenha 2509. Ok. Bom. Bom. 1924 na escuta? Afirmo. Eu com ele 14, 5240. Faz o tráfego da companhia, no pushback no portão 06, após o mesmo iniciar o táxi, tem de Juliette para o portão 10. Certo, posso passar de companhia para o portão 10, com o nosso espaço. Para a taxa 1806, POB 119, autora minha 2 horas, Salvador. Gente, bom noite 06, táxi via Índia, ponto para o chamador no 1895, ajuste no 04. 04 é 2 via Índia, vou chamar o ponto 0295. Confirmaram na que chamou para autorização? Está na aula, 1193. Está 3193, aguarde cópia. Boa noite, 1193. Para o pushback acionamento na ponte 8, voo no 754. Voo no 754, aguarde. 014. 3.000 pés no 014, 63. Alphonse da Juliette. O 1697 completo final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118.95. 118.95, entrado, boa tarde. Boa tarde. 5240, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 5240. Funcionamento após o tráfego da companhia, passar a retaguarda. Ok, após passar do tráfego autorizado, boa 954. Right, fire the budget, check it in. Can I fix 141, both arrivals, template level 056. Aprovado nível 380, decolada pista 10, perfil de saída da EL, lenda após direto bridge, intercepta upper do 10, voa até SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5175, controle 120, decimal 80. Estimativo autorizado da Leão, nível 380, decolada pista 10, perfil de saída da EL, após lenda, após bridge. Aperto 10, espaço 12080, controle 5175, ao transporte 3193. Tá 3193 após o SMAP, conforme rota do plano. Após o SMAP, conforme rota do plano, 3193. Tá 3193, cotejamento correto, chame pronto. Camarada 3193. Da Juliette, para ingresso, gol no 600. Mantenha-se da Juliette, gol no 600. É, mantenha-se da Juliette. Decola 18, controle 208. 208, bom domingo. 697, cheque treino e repouso, 120 graus, 129 cadeias. Livre repouso para o 697, que está com o trem abaixo travando. Chegou no 806, ponto de espera da 10, pronto, me joga atrás do chão. Gente, mantenha ponto de espera. Viu, 672. Né, 6315, reduza para 1909, tráfego que o precede mantém 1180 de ground speed. Na posição de 12 horas, 10 minutos. Estimativo, vamos reduzindo agora, 6315. Estabilizado, ILS 5240. Trip 5240, completo sinal do procedimento ILS, em torno na frequência 1118. 18 graus, 5, obrigado, uma ótima tarde. Torre Salvador, boa tarde, é o Trip 5240 e ILS estabilizado. 6, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 6, coisa. Quack, autorizado final de procedimento ILS, após estabilizado. Estimativo 2000 pés, resistindo o sinal de ILS, após estabilizado. 63, 95. Mantém como ponto de decolagem assim que a pista é liberada. E mantém 190, gol 906. Chama os 20, direita, 129, chão. Salvador 732, eu nomeei a informação Mike, autorização Fortaleza. Chegou de quanto minuto? Guarda. Me decolar 120 graus, 129. Decolagem 180. Tem controle? Aeronave da companhia. Alfa, chamando Juliette, vou na 67. Para o táxi, vou na 754, está com 101 a bordo, 4 horas e 19, Fortaleza. Está autorizado o táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera, 218, decimal 62. Pátio Índia, 18,6, no 754, uma boa. Frequência 118, decimal 95. 295, positivo. 293, previsão de mais 2 minutos. Muito obrigado, senhor. Azul 4089. Azul 4089. Contact Recife now 133.25 or 125.1. Web 6723, autorizado Frutti, restrita nível de voo 310. Frutti 310, 6723. Solo aos 23, direito, 129, solo. Solo 23, solo 129. 5240. E a 315, check-train livre pouso, 120 graus, 129. Estou embaixo travado, livre pouso, 6315. 40, táxi via Kilo 43. Via Kilo 43, desmantela. O trip 5240 só vai observar o início do pushback do taxi da companhia no pátio. Vai manter a retaguarda e assim que o mesmo inicial táxi prossegue no parqueamento. Visual com ele agora, 5 Delta Sierra. 15 Delta 9, confirmo o controle. 5 autorizado 035. Em condições visuais, na escuta do controle. Na posição 03, ok? Posição 03, ciente. O SANEM 6141, vetoração para a final do procedimento LS, curva esquerda, proa 190, limitado pelo localizador. Esquerda 190, ele meteu o LAC, né? Onde com a turma. Táxi 52 a bordo, autonomia 5 horas, 10 minutos, alternativa é, Palma. Palma 74. Boa tarde. Boa tarde. É, aguarde para o início do táxi, ok? Inicialmente aguarde. Aguardando para o início do táxi, estou quase passando. Iniciar o táxi até um pouco mais à frente, um ponto médio mais ou menos do pátio, ok? Sim, vai avançar um pouco mais à frente para dar passagem ao colega da companhia de parqueamento, no quadro da frente. Ok. Posição 0-4, mantenha as condições visuais na escuta do controle. Na entrada do pátio 1. Reportará a entrada do pátio 1 na 24-7. Boa tarde, Xanem 63. Xanem 6315, boa tarde, táxi via Alfa, mantenha a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 6315. Está 3216? Está 3216, Fortaleza, aprovado nível 370, via Vesulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda, transponder 50. 5407, controle 1208. 370, decolando a 10, Momo, protículo à esquerda 5407, 1208, TAN 3216. 3216, via 3019. 3019, sim. TAN 3216, correto, chame pronto. Para o táxi, TAN 3193, 3 horas e 23, alternando Campinas com 749. TAN 3193, Índia, ponto, espera, chame 2195, ajuste no 014. 1-0-4, ponto espera, 1-8-9-5, 3-8, 3-1-9-3. 3-5-4-4-7, Índia, ponto espera, chame torno 1-8-9-5, ajuste no 0-4. 0-4, Índia, ponto espera, 1-8-9-5, 3-1-5, táxi via Alfa, Juliette, portão 0-8. Alfa, Juliette, 0-8, 3-1-5. 3-5-4, pouca. M6320, autorizado ITAP. Autorizado, M6320. Escolha o Chanel 6141, Manilha e meia de Simbra, estabilizado. Chanel 6141, completo final do procedimento LS, emitor na frequência 1118.95. 1895, obrigado, Sérgio. Gol no 806, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, boa tarde, até logo. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Chanel 6141, passando externo, Baixado Cavada. 6141, livre pouso, pistão 0, vem um turno 00 graus, 10 mais. Livre pouso na ONU 0, 6-1 com a tua. Muito boa tarde, eu sou o TAR 3193, estamos visual coronado na final, no ponto de espera da ONU 0, pronto. Se enche e mantém a posição. Pelo 3193. Boa tarde, gol 924. Boa tarde, gol 924. Aguarde cópia. É, poderia adiantar a subida para Maceió? Afirmo, gol 924, já tem autorização, copia? Copia. Gol 924, Maceió aprovado nível 350, via Peruísque 58 até Orágua, após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda, transponder 5-4-2-3, controle 1-2-0, decimal 8-0. Estamos autorizados para Maceió, nível 350, apertou 58, Orágua, Orágua direto. Decola do 1-0 na Puca Caju, na senhora 5-4-2-3, e o controle 1-2-0, 8-0, curva na esquerda forte. Bom 924, aerovia Upper Whisky 58. Upper Whisky 58, confere. Bom 924, correto, chame para uma informação em curso mais. Kilo Quebec Sierra, Sierra Índia, Romeu Índia 045, restrito 1000 pés, corredor axé com curva direita, transponder 0123, controle 120, decimal 80. Informação em curso, Mike, chame a torre no 1895 para acionamento. 2193, pronto? Levantei. Autorizado, levantei. Levantei. 6141, solo 31, direito, 219, solo. Direito, 319. Sou de Mari. Boa tarde, Xanemeia 141, 01, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, meu 41. Se enche e mantém a posição. Deve decolar, 120 graus, 129. Deve decolar, 3193. Autorizado, chame para ingresso no 7. Autorizado, né? Mantém o trip 5447. Aí mantém 5447. Salvador, boa tarde. 3805 da TAM, informação Mike, autorização Guarulhos. 3805, Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfeito saída da El Leda, após direto bridge. Intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5422, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 340 para Guarulhos. Decola da El Leda, após Leda, Boa Bridge, intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive postos. Transponder 5422, controle 208, tá? 3805. A 3805, atendimento correto, chame pronto. Vamos lá. 4. Chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2005, 1754. Boa tarde, tá 3193, Nael Leda, cruzando o 1800. Então, 3193, contato da saída da Eoleda Bridge, submantenha 380. Da Eoleda Bridge, a sessão 380, 3193. Então, 3193, suba restrita, nível de voo 320. Restrito 320, 3193. Decola aos 35, controle 208. 208, 54, 47. Controle Salvador, trip 5447. Trip 5447, contato radar, saída Alba Elefa, submantenha 200. Alba Elefa, 200, 5447. Encerra, decola os 36, controle 208. 208, obrigado. Controle, boa tarde, Silva Quebec-Serra. Silva Quebec-Serra, mantém-se em condições visuais, corredor a chão no 1000 pés. Autoriza 045 direto? Mantenha no 1000 pés. Mantenha no 1000 pés. Papatango, Kilo Quebec Serra, acione o código transponder 0123. 0123, acionado. Do Charlie nem Alfa. Yeah. Quebec, quilo número 3 para a cópia, confirme estacionamento. Ciente, Juliette, Quebec, quilo. Voo no 600, copia. Copia, voo no 600. Voo no 600, Natal aprovado, nível 370, via Pêndulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5420, controle 120, decimal 80. Autorizado Natal, nível 370, prossegue pela rota de Flávio Boa, espaço 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5420. Bono 600, correto, chame pronto. Para o taxi 132, ano 6140, 4 horas, João Pessoa. Aprovado nível 120 via Golf 677 após DCT Vitor India Romeu após conforme rota do plano. Decola da pista 107, perfil de saída Coral com curva direita. Transponder 5430, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, para acionamento, chame a 2-1-8-9-5, confirme POB. 0-6-3-2-0, já estamos. Sinal 6-3-2-0, completo sinal do procedimento LS, eu entorno na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Afirmativo. Obrigado. LS Quebec Kilo, copia. Frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Certo. Pista no zero, baixar para lá. 5 desça para 2 mil pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, permanece ajuste, procedimento estabilizado na final do LS. 5447, vou direto ao Arbor. Arbor, 5447. Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, Vera Cruz, aprovado mil pés, decola 10, perfil de saída, corredor Axé, curva direita, transponder 01, 17, controle 120, decimal 80.